Tudo que move é sagrado. Anakira pita tiram tiririnanana, meu amor. Enquanto a chama de todo dia te vê passar, tudo viver ao teu lado como o arco da promessa, anjo pintado pra durar. Abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou. Estrela caiu do céu, o pedido que se pensou, o destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser todo. Todo dia é de viver para ser o que for e ser tudo. Sim, todo amor é sagrado, e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. A massa que faz o pão vale a luz do teu suor. Lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. No inverno de proteger, no verão sair pra pescar, no outono de conhecer, primavera poder gostar, no estio me derreter, pra na chuva dançar e andar junto. O destino que se cumpriu de sentir teu calor e ser tudo.